Então vamos lá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Então, antes de tudo, um aviso: se alguém tiver dificuldade técnica aí, por favor, contacte o suporte. Tem lá um link, suporte, né? Muito bem. Então, hoje eu queria aqui ler e comentar para vocês um artigo meu de agosto de 2006. Depois vocês me dizem o que, que acharam. Vamos lá. O artigo chama A Direita Autocastrada. Quando me perguntam como quebrar a hegemonia esquerdista, a primeira fórmula que me ocorre é a do poeta austríaco Hugo von Hofmannsthal. Nada se torna realidade na política de um país se antes não está presente como espírito na sua literatura. A palavra literatura aí tem acepção ampla de cultura superior escrita. Cria uma cultura superior na qual predominam os valores liberais e conservadores e a esquerda não terá mais chance na política. Esse resultado não se seguirá automaticamente, é claro, mas sem essa limpeza prévia do terreno mental, nenhuma iniciativa política poderá prosperar contra o esquerdismo triunfante e monopolístico. Isso foi escrito em 2006 e já estava atrasado, porque eu já estava falando disso desde 1995. Então, para você ver como as coisas são graves no país. Né? Agora, para você ter uma ideia do que se chama de ciência política nesse país, olha aqui o que eu vou ler aqui para vocês. Isso aqui é um trabalho de ciência política escrito por dois professores aí da... Deixa eu ver o currículo deles aqui. Ah, não interessa muito o currículo. Sou professor de ciência política da universidade, né? E esses são trabalhos universitários. Então, aqui. Desde o golpe de 2016, pode-se dizer que o Brasil tem um governo autoritário e movido por pautas reacionárias, com o Estado crescentemente violento e descompromissado com os direitos e garantias. Mas não é um governo ou um Estado fascista. Na sociedade, no entanto, o fascismo já é perceptível, podendo inclusive tornar-se uma força eleitoral relevante, a julgar pela repercussão pública do nome do deputado Jair Bolsonaro, abertamente um defensor da ditadura militar, da tortura, da homofobia e de políticas de segurança pública repressivas. Então, em primeiro lugar, você vê a capacidade de prever desse cientista político. Né? Porque na ciência social vigora a norma do seu fundador, Augusto Comte, né? Saber para prever, prever para poder. Quer dizer, uma ciência que não consegue prever nada não é uma ciência, simplesmente é apenas um palpite. Então, vinha havendo um governo fascista, repressivo, perigosíssimo, que ia botar todo mundo na cadeia. O que, que veio? Veio o governo mais tolerante que já houve neste país. O Bolsonaro não faz nada contra os seus inimigos, absolutamente nada. Inclusive essas empresas de mídia que ele cortou, dinheiro de anúncio, não foi por motivo político, ele cortou de todas, porque acabou o dinheiro, porra. Então, a única coisa que ele realmente fez contra esses caras foi tirar algum dinheiro. Então, suprimir um benefício não é propriamente fazer um malefício. Quem que o Bolsonaro mandou prender? Ninguém. Que empresa de notícia ele colocou sob censura? Nenhuma. Né? Que carreira artística ele boicotou, reprimiu? Nada, nada, nada, nada, nada. Então, agora, o que este cara fala, todos os cientistas políticos brasileiros falavam. Eles estavam seguros de que vinha um governo fascista. Né? Então é o seguinte, primeiro, eles não sabem o que é fascismo, em segundo lugar, eles não sabem o que está acontecendo. Eles nunca entenderam uma palavra do que saiu da boca do Bolsonaro, como se a mente do Bolsonaro fosse uma coisa complexa, como se o Bolsonaro fosse uma espécie de Hegel, Kant, que você precisa estudar 20 anos para entender o que ele diz. Tudo que o Bolsonaro diz é muito simples, mas nem isso os caras entendem. Eu aqui estou fazendo análise e previsões desde 1995, e às vezes dou umas sugestões, mas é a mesma coisa que falar com um porco espinho surdo, né? Então, Bicho, eu estou chegando já no, assim, na descrença total. Eu não acredito mais em brasileiro. Brasileiro tem que ir 12, né? Acabou, é tudo assim, é tudo que nem o general Mourão, que é ir 12 e meio, né? Então não adianta falar com esse pessoal. Agora, o que eu estou dizendo aqui é uma coisa muitíssimo simples. Da onde sai a classe política? Da universidade. Da onde sai a classe dos juízes de direito? Da universidade. Da onde saem os administradores de empresas? Da universidade. E assim por diante. Da escola militar só sai militar. Mas militar, ele não manda, militar obedece. Então, isso quer dizer, a classe mandante do país vem toda da universidade. E, portanto, a política, haja o que houver, pouco importando o que aconteça no mundo da propaganda política, o que domina a universidade vai dominar o rumo da política. Você pode obter, por exemplo, um resultado eleitoral mediante uma campanha, um conjunto de coincidências, de fatos fortuitos, causas fortuitas, com o Bolsonaro. A facada, essa coisa toda, a roubalheira do PT. Ele foi eleito praticamente sem propaganda. Então, do dia para a noite, apareceu o Bolsonaro. Não tem raiz histórica, não teve preparação nenhuma, simplesmente aconteceu. Mas o curso geral das coisas ainda é decidido por quem tem o poder sobre as universidades. Então, tudo o que acontece, vamos dizer, esse novo regime instaurado pelo STF, que é um regime de censura, de prisões políticas, etc., etc., de onde saiu? Da universidade. Se você for ver assim, as faculdades de direito, todas lá predomina esse tipo de pensamento. Assim como nos Estados Unidos, predomina hoje o pensamento de que todos os eleitores do Trump precisam ser reprogramados, porque são todos fascistas, todos são supremacistas brancos, e todos estão armados e são um perigo para a nação. Isso é, metade da população foi colocada na ilegalidade. De onde vem isso? Da universidade. Então, eu estou explicando isso, vai fazer mais de 30 anos, o pessoal não entende. Daí chega lá um economista e faz uma análise baseada na... as tendências da economia, as tendências do mercado, etc. As pessoas acreditam, porra. Chega aí um general falando, não, nós precisamos, né, apaziguar, né, conquistar as pessoas, ser simpáticas às pessoas. O presidente acredita, os deputados acreditam, os senadores acreditam. Quer dizer, aqui, é assim, são idiotas falando para outros idiotas. E eu tentando botar alguma luz na coisa, botar algum esclarecimento, eu acho que não adianta, gente. Eu acho que já passou o tempo. Foi de brincadeira. No entanto, eu vou dar mais um curso de ciência política. Eu estou anunciando aí, chefe, ciência política, né? Saber, prever e poder. Daqui a pouco eu solto o programa disso aqui. Mas, eu vou dar assim, só para não dizer que eu não dei. Então eu vou pegar uma versão melhorada do que eu já expliquei a respeito, melhorada e atualizada, usando como, inclusive como material de exemplo, os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo. Que é claro que eu não podia falar disso antes, não tinha jeito, mas mostrando como isso é o simples desenvolvimento daquilo que eu já estava diagnosticando e descrevendo 30 anos atrás, gente. 30 anos não é brincadeira. Né? Mas aí, como dizia o meu amigo Bola, Antônio Carlos Arres, né, o problema de você estar 100 anos à frente é que você tem que esperar 100 anos. Quer dizer, bom, eu posso esperar 100 anos, não tem nenhum problema, mas e nesses 100 anos o que, que acontece com o Brasil? O Brasil hoje já está praticamente submetido à China. Não há, o que, se você quiser fazer algo contra a China, você não pode. E daí vem o Paulo Guedes e diz, mas se o chinês faz uma ferrovia e nós brigamos com a China, o que, que o chinês vai fazer? Vai levar a ferrovia embora? Não, Paulo Guedes, desculpe, mas você está sendo burro. Você geralmente é um homem inteligente, mas quando se diz uma coisa, você está dizendo uma estupidez fora do comum, porque... o chinês não está interessado na ferrovia que ele fez, ele está interessado no seu território. Ele não vai levar a ferrovia embora. Ele é que vem para ficar junto com a ferrovia. É a coisa mais óbvia. Não é isso? Quer pensar que nós vamos levar a ferrovia. Alguém está acusando o chinês de levar embora, né, o que ele criou aqui? Claro que não, o chinês não tem interesse nisso. Nenhum país tem interesse nisso. Você veja, quando os ingleses saindo da Índia, por exemplo, eles levaram embora os hospitais, as ferrovias, as indústrias. Claro que não leva embora. Fica tudo lá. Não é isso? Mas quer dizer, esses eram instrumentos que, marcando a presença inglesa, asseguravam o poder da Inglaterra sobre aquele território. E eles fazem ferrovias, hospitais, etc., para ocupar o território e não para levar embora. Bom, eu penso, como é que um ministro, que é normalmente um sujeito inteligente, chega a esse ponto? É que está emburrecendo. Veja, toda esta, vamos dizer, esses novos hábitos linguísticos que estão se espalhando, eles são para emburrecer as pessoas, meu Deus do céu. Quando começa com esse negócio, vamos dizer, da linguagem inclusiva, né? Todes, né? Você não pode falar mais, né? Todos os homens são todes. Todes es homens. Mas falar a palavra homem também ficou imoral. Todos os entes do sexo masculino. Também de sexo masculino. Né? Quer dizer, é uma coisa assim que torna a comunicação tão difícil, tão atrapalhada, que você está imbecilizando as pessoas mesmo. Não estou brincando com isso. Né? E as pessoas fazem isso a sério. E essa tese de que todas as pessoas que estão mais ou menos bem na sociedade, de classe média para cima, são todos supremacistas brancos, porque eles são beneficiários de uma sociedade que no passado oprimiu os negros. Então você subiu na vida, você é um supremacista branco, você está oprimindo os negros até hoje. Quer dizer, a simples relação de causa e efeito desapareceu. Quer dizer, você não precisa ter cometido uma ação. Quer dizer, a impressão que um sujeito tem a seu respeito passa a ser uma prova contra você. Quer dizer, um raciocínio puramente metonímico, né, que pega-se a parte pelo todo, né, o sinal pela coisa, tá, acaba virando um raciocínio tipo obrigatório. E é claro que isso estupidifica as pessoas. E você acha que eles estão estupidificando as pessoas porque eles também são burrinhos? Ou essa estupidificação é absolutamente necessária para o controle total da opinião pública? Claro que é. Hoje em dia você não tem nenhuma possibilidade de você ter nenhuma discussão racional sobre o que quer que seja. Porque a classe falante, por exemplo, no Brasil, já está toda envolvida nessas coisas. Não tem mais como discutir, porra. Você acha, pô, sei lá, eu posso discutir com o Luciano Hemionos? Não, mas o Luciano Hemionos é o autor de relatórios absolutamente falsos, infantis, pueris, que convenceram toda a classe política e os militares, os ministros, como é possível. Daí, de repente, aparece esse, o Nelipe Feto, imitando foca, né? Tinha que imitar é tartaruga para conversar com o Borroso. Né? Na hora que você tem um debate, né, entre um ministro do Supremo Tribunal Federal e esse analfabeto, significa que acabou. Isso é feito de propósito, para confundir, para a ideia da autoridade intelectual desaparecer por completo. O pessoal não tem mais essa noção. Não é isso? Então, esta coisa do sujeito se sentir culpado por ser homem, por ser um varão, porque, né, os homens fizeram mal às mulheres. Eu digo, ao longo da história, você acha o seguinte, que o trabalho pesado e perigoso ficou para as mulheres ou para os homens? Quem é que protegia o outro contra os animais ferozes? Era a mulher que ia, né, enfrentar o urso, o leão, enquanto o homem ficava tomando conta do bebê? Né? Como é que você acha que os homens obtiveram o poder que eles têm sobre as mulheres? Eles têm o poder porque eles eram os protetores, e por definição o protetor tem mais poder do que o protegido, porque como é que você pode ser protegido por quem tem menos poder do que você? É absurdo. Não é isso? Por exemplo, o trabalho de soldado e de policial sempre foi masculino, ou era o contrário? Mandava as mulheres para a guerra, os caras ficavam em casa protegidos por ela. Isso nunca aconteceu. Quer dizer, quando você forma a imagem de que o homem é um opressor da mulher, você está falsificando toda a história humana. É claro que, na medida em que o homem é o mais forte e tem a função do protetor, sempre vai ter um abuso, um ou outro. Não é isso? Mas se você acha que isso era, se isso fosse a regra, essa sociedade já teria acabado há muito tempo. Quer dizer, é uma sociedade de estupradores. Você acha que isso é possível? Agora, hoje em dia o macho é definido como essencialmente o estuprador. Ele não é o trabalhador, ele não é o protetor, ele não é o pai de família, ele não é o educador. Ele é o estuprador. Quer dizer, você acredita que houve milênios de predomínio do estupro na sociedade? Hã? Como é possível? As pessoas falam um treco desse e o pessoal aceita. Se você aceitou uma coisinha dessa, você já está estupidificado. Pior. Outro dia alguém me escreveu assim: você acompanhou o debate do Zé Guilherme Melchior com o Carlos Nelson Coutinho? Eu falei: não acompanhei, nem vou acompanhar, não quero saber. Por quê? São dois amigos, um é liberal, outro é comunista. É? Escuta, você pode ser amigo de comunista? É? Porque você acha que o comunismo é apenas uma ideia? Se o comunismo fosse apenas uma ideia, o comunismo não teria poder nenhum. Isso seria apenas uma teoria. Mas o comunismo é um poder político organizado que dominou pelo menos metade do globo terrestre e matou pela conta mais modesta 100 milhões de pessoas. Na verdade foi mais, porque só na China foi 70 milhões. E daí eu estava falando com o Pedro dizia: ah, mas daí os caras respondem, os cristãos também fizeram violência. Eu digo: peraí, de onde você tirou essa ideia? Você sabe quantas pessoas a Inquisição Espanhola, que foi a entidade mais cruel do cristianismo, matou? 20 mil pessoas em 4 séculos em 12 países. Faz a conta para você ver. Qualquer democracia moderna matou mais gente. Condenou à morte mais gente. Mais ainda, durante toda a Idade Média, havia sempre, toda a cidade, havia o bairro judeu. Isso. E o pessoal sabia que judeu guardava dinheiro. Então, quando precisava de dinheiro, o que fazia? Invade o bairro judeu e toma tudo dos caras e mata eles. Isso era costume geral na Europa. Quem acabou com isso foi a Inquisição, porra. Ninguém conta essa história. Mas tem teorias, né? O pai do primeiro-ministro de Israel, esqueci o nome dele, Netanyahu. O pai do Netanyahu escreveu um livro dizendo-se com a seguinte teoria: pela definição do que é a Inquisição era um órgão interno da igreja. A Inquisição só investigava católico. Se o cara é muçulmano ou judeu, não tem nada a ver com isso. Então, os judeus que foram investigados pela Inquisição é porque se faziam de católicos. Claro que muitos eram católicos, sinceramente, até viraram cardeais, etc. Mas sempre tinha um outro que estava lá infiltrado. Esses a Inquisição investigava e punia. Ele disse: não, era tudo falso. Eles sabiam que os caras, né, eram cristãos, todos eram cristãos fiéis e foram perseguidos por um motivo puramente racial. E você, se você procurar todo o material da Inquisição, todos os processos da Inquisição, que na verdade só começaram a ser lidos a partir da década de 40, no século XX, você não vai encontrar a palavra raça em parte alguma. A noção de raça, meus filhos, só aparece na cultura ocidental a partir do século XVIII, com o desenvolvimento da ciência biológica moderna. Isso não existia antes. Pode dizer, um outro pode ter usado a palavra raça em sentido assim metafórico, né? Como você está brigando com um cara que fala raça ruim, né? Só nesse sentido, não é, vamos dizer, um conceito descritivo, não nasceu que matar as pessoas desta raça. O pai do Netanyahu fez fama com esse livro. A maior parte dos historiadores rejeitou completamente, falou: não, ele está inventando coisa, né? Não que ele tivesse de má intenção, mas ele, de fato, ele usou um método inaceitável. E na verdade, o material da Inquisição só começou a ser lido a partir de 1940. Ou seja, as atas dos processos inquisitoriais. Agora, como é que você pode saber como aconteceu um processo se você não lê as atas do processo? O que você sabe a respeito? Nada. Toda a história moderna da Inquisição foi inventada na Alemanha e na Holanda, a partir de 1540 e pouco, em livros escritos pelo seguinte: teve, na época teve a guerra católica-protestante, os católicos ganharam, E essa história, quem escreve a história é o vencedor, isso é uma estupidez. É? A história é uma das grandes armas do perdedor. Você perdeu na esfera da política, da guerra, você conta a história para você, através disso, você influenciar a geração seguinte. Então, os católicos ganharam a guerra, então eles achavam que eles eram onipotentes, não ia acontecer nada, eles não ligaram para a propaganda. E essa propaganda começou a se espalhar, espalhar. Se você pegar a bibliografia anti-inquisitorial só da América no século XIX, lota bibliotecas e mais bibliotecas e mais bibliotecas. Tudo inventado, absolutamente tudo inventado. Foi para os famosos aparelhos de tortura. Nunca existiram, nunca se viu nem um único. Está tudo nos livrinhos impressos na Holanda e na Alemanha. Nunca apareceu nenhum. Agora, a força da propaganda é tal que quando o João Paulo II mandou fazer um congresso historiográfico universal sobre isso, ele falou, vamos reunir todo mundo que entende a Inquisição e ver o que aconteceu mesmo, contar a história direito. Você lendo o livro, você vê que 99% do que inventaram contra a Inquisição é tudo falso. E o Papa, no prefácio, ele pede desculpa pelos crimes que o livro prova que não aconteceram. Você vê o poder que a propaganda tem. E não é só anti-inquisição, é anti-espanhola, anti-espanhol. O século XIX americano é assim, é uma invencionice anti-espanhola que vai assim, desde das academias, trabalhos acadêmicos, até a história do Zorro. O que, que é o Zorro? É um herói maçônico anglo-saxão contra os malvados espanhóis católicos. É? No filme que fizeram do Zorro, até o emblema maçônico aparece, até isso aparece. Agora, o molequinho cresce lendo a história do Zorro, ele já está preparado, simbolicamente, para assimilar o discurso mais tarde. Isso não é bem uma propaganda, isso é uma preparação do imaginário. Né? O imaginário já está pronto, já tem, antes de você ter a opinião, você já tem o símbolo dela. É assim que se faz. Ninguém começa com pregação ou propaganda. Não, meu filho. Começa-se com o quê? Com literatura. Né? E é por isso que no Brasil, nos anos 60, logo após o golpe de 64, os comunistas, evidentemente, tinham perdido, caíram do cavalo. O que, que eles fizeram? Foram para casa escrever romances. Quando você lê os romances, por exemplo, um deles, né, é o Quarupi do Antônio Calado. Tudo que aconteceu na esquerda mais tarde já está no romance do Calado. Teologia da Libertação, a guerrilha, as drogas, já está tudo lá, minha gente. Por quê? Está na imaginação, está como figura imaginária, antes de aparecer como propaganda e como palavra de ordem. É uma coisa muito simples. Se você não convence a imaginação do cara, você também não vai convencer a vontade dele, o intelecto dele. Agora, parece que o pessoal não entende isto. Né? Está muito difícil de entender? Está sim. Está sim, porque o pessoal que vem para a direita também saiu da universidade, foi formado pela mesma universidade, está tão estupidificado quanto o outro lado. Então, eu estou tentando consertar isso aí, criar uma plêiade de intelectuais para que construa o que eu chamei o muro de livros. Você precisa superlotar as livrarias com livros que contem a história direito, que corrijam, né, e desmascarem toda esta palhaçada que virou. A história do Brasil virou uma palhaçada. Até hoje o pessoal repete a história de que os americanos fizeram o golpe de 64. Repete isso até hoje, porra. E os russos? E os soviéticos? É? Eu vivo dizendo, até hoje não me disseram o nome de um único agente da CIA que estivesse lotado no Brasil na época. Nenhum único. Mas o livro do Mauro Abranches dá 3 mil agentes da KGB. Então, quem fez o golpe não foi a CIA, mas quem fez o governo João Goulart foi a KGB. E faz até hoje. Agora, quando o pessoal acha que KGB, eles acham que é a história da carochinha, história de espionagem. Então aparece aquele cara do Globo, aquele colunista do Globo, como é que chama aqui? Anselmo Góes. Eu fui da KGB. Ah, como você fez para sair da KGB? Assim como o O Zé Dirceu, eu fui do Serviço Secreto Militar Cubano, fui, como você saiu? Todos os outros que saíram, saíram mortos. Ou então passaram para o outro lado, foram trabalhar para o Serviço Secreto do país inimigo. Sair e continuar andando na rua como se nada acontecesse, isso nunca aconteceu. Você veja, o Putin diz isso várias vezes. Não existe ex-KGB. Quem perguntou isso para o Anselmo Góes? Nunca perguntaram. Você está entendendo? O pessoal não dá importância para isso. Eles acham que é importante é propaganda eleitoral e fazer uma boa imagem do presidente. Quer dizer, por exemplo, você não pode fazer uma crítica ao governo? O pessoal diz, não, ele passou para o outro lado, ele virou petista. Vocês são loucos. Quer dizer, que parece assim que você tem que amar o presidente 24 horas por dia, tem que estar louco por ele, né? Senão você passou para o outro lado. Quer dizer, é um negócio sexual, você entendeu? Atração sexual pelo presidente, meu Deus do céu. E o pessoal acha que isso é importante, né? Escuta, o Bolsonaro é popular porque ele é o primeiro presidente que não rouba em mais de 50 anos. Mesmo que ele não faça coisa nenhuma, ele demonstrou que ele é confiável, o povo confia nele. Não adianta acusar, porque logo tudo que acusam, ele logo se prova que é falso. Né? Toda semana aparece um novo esquema para derrubá-lo. Da onde vem o esquema? Da mídia. Da onde vem a mídia? Da universidade. Da classe política. Da onde vem a classe política? Da universidade. E assim por diante. Então, o que os comunistas fizeram a partir de 64 foi ganhar a classe estudantil. Eu já sugeri o livro do jornalista Arthur José Poerner, O Poder Jovem. Foi escrito, acho que em 68, uma coisa assim. Você vai ver ali a importância que o pessoal comunista dava à militância universitária. E o pessoal da direita disse, não, isso é só estudantes. Escuta, o estudante de hoje é o senador de amanhã, porra. Se não for o general de amanhã. Agora, eu já citei o negócio do livro do Estratagema Chinês, né, que diz que o sábio antevê as coisas antes que os problemas cresçam e apareçam. Então você vê o germe do, né? Agora, os idiotas só veem o problema quando já cresceu demais e não dá para controlar. Quer dizer, eu estou avisando essas coisas em tempo, né? Você vê aqui em 2006, eu já estava reclamando de que tratava dando aviso faz tempo e não pega. Aqui, ó. Entra numa livraria qualquer e verão nas prateleiras a demonstração clara do que estou dizendo. A ascensão do império petista foi precedida de meio século de ocupação do espaço cultural. Antes do Estado ser engolido pelo PT, impregnaram-se de esquerdismo militante as ideias, os juízos de valor, as palavras, os sentimentos, até as reações automáticas de aplauso e rejeição. Tanto que tudo que é feito no sentido desta pregação se torna aceitável e ninguém consegue reagir, mesmo quando passa para o absurdo. Quando hoje passa aí as feministas dizendo que não, as mulheres sempre foram exploradas e oprimidas, como se a opressão e o estupro fosse a norma, não a exceção criminosa. Como se o poder do homem não fosse o órgão de proteção, sem o qual elas não sobreviveriam, meu Deus do céu. Me mostra um único exemplo, um único, porra, em que as mulheres iam caçar os bichos ferozes e os homens ficavam em casa fazendo mamadeira para o bebê. É? Fazendo, tricotando meinha. Tá? Tem algum caso desse? É? Não tem. Simplesmente não tem. Mostra alguma civilização que foi invertida. Tanto que, veja, as Amazonas existem apenas como entidade mítica. Nunca existiu a sociedade das Amazonas. Você acha que é possível? Por exemplo, o cara que foi o primeiro-ministro da Rússia antes da Revolução, Kerensky. Kerensky acreditava nessa bobagem. Daí ele fez o quê? Uma guarda de mulheres para tomar conta do Palácio de Inverno. O que aconteceu? Os comunistas estupraram e mataram todas. Vai, isso, vai acreditando no poder feminino. O poder feminino não existe, isso é uma besteira. Qualquer mulher que é poderosa, ela tem 100 homens por trás dela para oprimir o único homem que é o marido dela. Eu já escrevi artigo sobre isto. Nos Estados Unidos, a mulher chega na delegacia e diz: olha, o meu marido diz que vai me bater. O delegado chama o marido e diz: olha, o senhor tem que sair da casa, o senhor não pode chegar perto mais de 2 quilômetros, o senhor só pode visitar os filhos nos dias que eu marcar, e se violar isso aqui, o senhor será preso. Daí o cara diz: mas eu não tenho direito à defesa. O senhor não precisa de defesa, o senhor não está sendo acusado de nada. Isso é apenas uma medida cautelar. E a medida cautelar se prolonga pelo resto da sua vida. Você vai ter que trabalhar para sustentar aquela vagabunda, né? E os filhos que você não pode ver pelo resto da sua vida. Quer dizer, o número de crianças sem pai nos Estados Unidos é uma coisa gigantesca hoje. E de onde saem os delinquentes juvenis no meio dessas crianças sem pai? Ou seja, tudo é calculado para criar um caos. No meio do caos, quem sobrevive no meio do caos? Só as grandes fortunas, meu Deus do céu. Hã? Quer dizer, esse pessoal do Big Tech, os megacapitalistas, mandam em tudo hoje. Com a ajuda do quê? Pessoal feminista, gaysista, esses bocó de mola, tudo que está trabalhando para a exploração capitalista mais torpe que já houve no mundo, achando que é esquerdista e vão fazer o socialismo. Meu Deus do céu! Como é possível isso? Como é possível alguém, a esta altura, ainda acreditar em revolução proletária, quando toda a esquerda está trabalhando para os milionários? E os proletários, evidentemente, apoiam o outro lado. Os outros lados, os proletários passaram tudo para a direita. E agora são chamados de fascista. Que é o truque mais fácil, né? Veja, quando o vocabulário de uma pessoa é todinho constituído de chavões, de clichês, né, ele está absolutamente impossibilitado de entender qualquer coisa. Mas qualquer coisa. Por exemplo, a propaganda soviética diz o seguinte: o fascismo é a política do grande capital, os fascistas trabalham para o grande capital. Só que não estudou nada da origem do fascismo. Pode dizer isso. O fascismo aparece quando os soldados voltam da guerra, totalmente decepcionados com o governo que os havia jogado no campo de batalha para eles morrer, para dar dinheiro para os de cima. Então, aquilo é um movimento de militares ressentidos. Tem nada a ver com o capital. Inclusive, eles odiavam o pessoal do grande capital. Você pega toda a discurseira original dos fascistas, era tudo anticapitalista. Era uma discurseira, como é que se diz, de autoglorificação militar. Nós somos os heróis, nós defendemos a pátria, etc. E nós estamos aqui, não ganhamos nada, os caras só nos exploram. Era esse o negócio. Tem, veja, qual é a causa econômica do fascismo? Não tem causa econômica, porra. A causa foi militar, a causa foi a guerra. Isso com frequência acontece. Pessoal que voltou da guerra do Vietnã, você sabe quantos soldados americanos voltaram decepcionados com o sistema americano, porque o sistema americano apenas os usa e joga fora. Eles se queixavam disso, e é verdade, isso aconteceu mesmo. Só que o país é muito grande, então não deu para surgir desse ressentimento militar, não surgiu um movimento das dimensões do fascismo italiano. Mas se tivesse sido mais soldados, aqui teria já um regime fascista. Que os idiotas aí iam dizer que é o regime do grande capital. Mas que grande capital? Nada, bicho. Nem na Alemanha foi assim. O que o Hitler fez com os grandes capitalistas foi escravizá-los, forçá-los a trabalhar para o governo. O homem da Thyssen, que era o homem da fábrica de tinta, essa coisa toda, fugiu para a França. Né? Ficou horrorizado. O Hitler mandou sequestrá-los de volta. Vai trabalhar para mim, vagabundo. Foi assim o negócio. Vou dizer, não, isso foi... O Hitler trabalhava para os Tisse, para os grandes capitalistas. Mas se o Hitler algum dia trabalhou para alguém, você é doido, porra. Hã? O cara que tem o poder de mandar matar quem ele queira, vai trabalhar para os outros? Não. O chefe era ele mesmo, porra. Os únicos concorrentes que tinha era cara dentro do movimento dele. Né? Porque, por exemplo, o Hitler deu muita moleza para o Goering. O Goering criou uma espécie de império pessoal, pegou uma província e ficou dele, ele mandava. Né? Tanto que quando o Hitler estava cai, não cai, o pessoal queria botar o Goering no lugar. Mas o Goering era uma classe social, não era apenas um indivíduo, porra. Para que classe social trabalhava o Hitler? Para nenhuma. Né? Ele trabalhava para a curriola dele. E do que se formava a curriola dele? De gente de todas as classes, porra. Você tinha desde lumpen proletário até professor de universidade. Que estavam unidos pelo quê? Pelo ressentimento. Porque alemão, naquela época, só trabalhava para pagar imposto para sustentar o estrangeiro. Daí chegou um cara e disse, nós vamos acabar com isso, agora nós vamos trabalhar para nós mesmos. Ué, todo mundo gostou da ideia. E daí inventou, ver que coisa. São as ironias da história. Daí ele disse, por que nós estamos na merda? É por causa dos judeus. Judeus são agentes estrangeiros. Na França, na Primeira Guerra, o judeu era tido como agente alemão, era perseguido porque era acusado de ser agente alemão. Agora, ele virou agente anglo-francês. Claro, tinha judeu que era agente francês, devia ter os dois ou três. Né? Mas esta ideia, né? Quer dizer, como o judeu, onde quer que ele esteja, ele tem a dupla identidade, ele tem uma identidade nacional e tem uma identidade judaica ao mesmo tempo. Então, ele nunca está totalmente integrado na sociedade na qual ele vive. Então, é fácil acusá-lo sempre de ser agente. Ele é sempre um agente estrangeiro, pô. Hã? Se não é agente desse aqui, é agente do outro. Se você não é agente francês, você é agente alemão. E vai se ferrar de qualquer jeito. Foi isso que aconteceu, pô. Agora, você quer explicar o nazismo e o fascismo em função do conceito de classe social? Mas que idiotice! Uma classe social não é um agente histórico. Uma classe social é onde as coisas acontecem, não é o agente. Ela é o cenário, ela é o picadeiro, ela é o circo. Né? Ela não é o domador, o palhaço, o acrobata, não, ela não faz nada. Do mesmo modo a nação. Mas quando nós falamos, né? Por exemplo, os alemães, a Alemanha entrou em guerra, falou, não, peraí. Todos os alemães entraram em guerra? Todos os alemães estavam com raiva do estrangeiro? Falaram, claro que não. Então, alguém juntou uma certa turma e fez a guerra. Então, você precisa identificar qual é a natureza real da ação e qual é o agente efetivo. E não apelar para a metonímia, meu Deus do céu. Até a expressão, por exemplo, história do Brasil, é uma expressão metonímica, você nunca parou para pensar? O território tem história? Tem história nenhuma. A raça tem história? Não tem história, porra. Você já viu uma raça ser agente histórico? Como é possível uma coisa dessa? Como é possível? Vamos pegar a menor raça que tem, pegar o judeu. Hoje nós temos 20 milhões de judeus. Né? Você acha que entre esses 20 milhões de judeus, existe uma unidade estratégica e tática suficiente para que a nação judaica seja um agente histórico? Fala, claro que não, porra. Ali dentro tem grupos, esses grupos agem. E esses grupos agem em função de quê? De líderes que botaram ideia na cabeça deles. Então você tem que descrever a ação real e o agente verdadeiro, e não apelar para metonímias. Hã? Agora, no Brasil só tem metonímia. Por exemplo, o fascismo vai dominar o Brasil. Falou, peraí, mas cadê a organização fascista? Cadê o discurso fascista? Tem nada. Hã? Foi o pessoal dizer, o Brasil é um país racista. Eu digo, tá bom, então você vai. O Brasil é um país racista onde não existe uma entidade racista, não existe bibliografia racista, não existe um partido racista, não existe sequer um teórico racista. Falou, e o Brasil virou racista sem nada. É um negócio absolutamente mágico. Hã? Todo mundo é miscigenado. Não, claro, quase a totalidade da população é miscigenada. Né? Agora, o pessoal faz ciência social na base, assim, de figuras de linguagem. Às vezes não é nem por má intenção, não. Não, é que o negócio é esquerdista. Fala, mas quem não é esquerdista pensa igualzinho também, porra. E esse pessoal liberal, dizendo, nós precisamos privatizar. É bonito o verbo privatizar, é bonito, porque vai tirar o poder do Estado, vai passar para a iniciativa privada. Digo, sim, mas vai privatizar para quem? Quem vai comprar? Né? O FHC não privatizou, privatizou tudo para os amigos dele. Então, um negócio que era pelo menos propriedade pública passa a ser propriedade do grupinho do FHC. E você chama isso de política liberal? Não, meu filho. Isso aí é sacanagem, é vigarice, porra. Agora, o sujeito que toma a palavra privatização como símbolo de um ideal de liberdade que ele tem, a hora que o sujeito entrou isso na cabeça dele, vamos privatizar a sua mãe. Privatiza a mãe, vende para o vizinho, ele acha bom. Quer dizer, agora não estou querendo privatizar o Banco Central? Digo, ah, você privatiza, o chinês vem e compra tudo. Você acha que é a mesma coisa você privatizar para, sei lá, um grupo de empresários brasileiros, honestos, e privatizar para o chinês? Você acha a mesma coisa? Estão entendendo por que a coisa está ruim? Não tem outra saída senão você formar uma nova classe acadêmica. Hein? E para isso você precisa atuar na esfera universitária. Fazendo o quê? Trabalhos científicos, meu filho, que coloquem as coisas nos seus devidos lugares. Por exemplo, esse negócio do racismo brasileiro. Tá bom, teve aquele cara do Globo, como é que chamava aquele nome árabe, que era o redator-chefe do Globo, escreveu um livro que o Brasil não é um país racista. Não é um trabalho científico. Agora, quantos trabalhos pretensamente científicos provam o racismo brasileiro? Milhares, porque a Fundação Ford paga para os caras fazerem isso aí, já vem com o resultado pronto. Então, se você não tiver um volume suficiente de trabalho científico para desmascarar essa coisa e restaurar a verdade, você está lascado, meu filho. A mentira vai prevalecer. Não é isso? Também esse negócio. O Brasil, o país que mais mata gays no mundo. E quem matou eles? Foram heterossexuais, cristãos, conservadores. Pais de família, foi isso? Né? Também, né? Maior parte das vítimas de homicídios são negros ou mulatos. E os assassinos também. Por quê? Porque eles são a classe mais baixa, e é ali que acontece a violência maior. Agora, dá a impressão. O modo como os caras apresentam a coisa dá a impressão assim, que os brancos estão matando os pretos. Tem um movimento supremacista branco está matando preto a rodo. Então é só metáfora, metonímia, chavão, né, slogan, rótulo, só isto. E as pessoas leem isso e acreditam. Mas no Senado, bicho, assim, quando surgiu aquele inquérito, e o pessoal usou o relatório escrito pelo Luciano Aimeuanos. É um relatório que você lê na primeira, você fala, é claro que isso aqui é vigarice. Por exemplo, ele botava lá ideias do Olavo de Carvalho, botou lá umas ideias que ele inventou, ideias que eu nunca tive, que ele mesmo inventou. Ninguém vai... Peraí, onde que o Olavo disse isso? Não tem. Só isso já basta para perceber. O cara é vigarista. Mas para perceber que é vigarista, precisa aparecer ele o quê? Ele envolvido em treta financeira e até, segundo dizem, em tráfico de menores, porra. Aí o pessoal começa a desconfiar. É, talvez haja algo errado. Assim como Lula. Só descobriu que tinha algo errado com o Lula quando o negócio chegou nos trilhões. Ora, para você perceber a desonestidade do Lula, eu confesso que eu mesmo no começo não percebi. Né? Quando eu escrevi o Nova Era Revolução Cultural, 1993, eu ainda não tinha percebido esse lado do Lula. Mas logo em seguida percebi. Agora, o pessoal foi perceber quando? 20 anos depois? Não dá. Está entendendo? Então, assim, quem nós vamos votar para presidente? Não interessa, eu não vou votar para presidente. Eu não quero saber disso, de eleição presidencial, de eleição de governador, de eleição de deputado. Eu quero saber da universidade, meu filho. Mas nós precisamos fazer algo mais imediato. Fazer imediato você vai conseguir se ferrar. Você está com pressa? Está com pressa de se ferrar. Porque tudo que você faz na política demora. Não existe ação histórica repentina, meu filho. Tudo que parece repentino foi pensado muito antes. E quando você tenta fazer alguma coisa depressa, dá errado. É as duas invasões da Rússia, Napoleão e Hitler. Tudo que eles fizeram foi pensado com muita antecedência. Quando chegou na hora da Rússia, decidiram num dia e fizeram no outro, se ferraram. Agora, qual é a posição do Brasil dentro desse quadro onde o pessoal do Big Tech e do Bilderberg estão criando a ditadura mais opressiva que já existiu no mundo? Porque hoje eles vão controlar o quê? Os seus pensamentos. Por exemplo, se sai nos Estados Unidos, a palavra fraude está proibida, ninguém pode escrever a palavra fraude. Mas se você proíbe o sujeito de escrever a palavra, você imagina o tamanho do poder que ele tem sobre você. Quer dizer, você não pode dizer a sua opinião, você não tem meios de dizer a sua opinião. Não é que eles proibiram você de emitir a opinião, não, eles tiraram o instrumento verbal. Isso já está aí. Quando eu falava isso 20 anos atrás, eu falava, ah, teoria da conspiração. Esses idiotas, tipo Paulo Roberto de Almeida, esses generais imbecis. Gente, eu não sou político, eu não tenho interesse nessa coisa, eu não quero cargo público, não estou querendo dinheiro público, nada, nada, nada. Eu só estou fazendo o que eu sei fazer. Eu estou estudando essas coisas e as explico, espero que em tempo. Né? Não tenho interesse agora, não estou ligado a grupo nenhum, quero que todos os grupos se danem. Né? Agora, o senhor inventa qualquer coisa lá do Olavo de Carvalho? Ah, sei lá, o Olavo comeu a mulher do vizinho. Ah, pronto, tá, desmascarou, acabou. Né? O Olavo é gnóstico, é ginóstico. Né? Pronto, acabou. Vem essa lesma, esse verme desse cara aí do Centro Montfebler, né? Como é o nome do cara? O Fernando Cheathead. Fernando Cheathead. Ah, ele é discípulo do Maurice Blondel, é herético. Meu Deus do céu. Agora, pensa bem. Há 20 anos eu estou pedindo, faça um estudo científico sobre as teses universitárias. Porque quem controla a aprovação de teses determina o conteúdo da ideologia da próxima geração de formandos. Então, investiguem assim, quantas teses universitárias não comunistas foram, não digo aprovadas, foram aceitas para exame. Em todas as universidades, praticamente nenhuma. Mas isso tem que ser provado cientificamente. Eu sei, pela impressão que eu tenho, né, porque eu nunca vi nenhuma. Pode ser que tenha uma outra escondidinha. Né. Então, isso é suficiente para provar que existe. Não é doutrinação, meu. Chamar isso de doutrinação é o fim da. Isso é um controle hegemônico ditatorial, né, criminoso. Né. Não é questão de doutrinação. Todo mundo tenta doutrinar os outros de acordo com a ideia dele. E é normal que faça isso. Como é que você vai proibir a doutrinação por uma lei? Meu Deus do céu! O que é isto? Por que não vieram pedir o meu conselho? Por que foram fazendo? Por que acha que sabe? O sujeito que nunca estudou nada sobre o comunismo, acha que sabe? Como é possível uma coisa dessa? Até onde vai a vaidade brasileira, a palhaçada brasileira? Se continuar assim, nós vamos merecer a ditadura comunista pior do que essa da americana ainda. Não vai ser nada injusto. Né? Olha, Deus não faz milagre quando todo mundo está pedindo para o milagre não acontecer, você está entendendo? Quando você está agindo no sentido contrário. Né? Então, olha, esta coisa da universidade é a única coisa urgente que existe. Digo para vocês, eleger um presidente de centro acadêmico é mais importante do que eleger um presidente da República. publicar livros, mas tem que ser livro científico, gente, livro sério, livro de grande peso, grande valor científico e intelectual. Não é sem livro de polêmica jornalística, não adianta isso. A polêmica jornalística também tem o seu lugar, mas depois. Se você pega, por exemplo, durante os anos 60, 70, o esforço que os comunistas fizeram para dominar toda a ciência social no Brasil, dominaram. A produção vale muito pouco, mas ela tem a estrutura de trabalhos científicos, entendeu? E assim os caras dominaram tudo. E se você domina a mentalidade do país, você domina o país. Será difícil entender isto? Precisamos tomar o Ministério da Educação para daí mudar. Você acha que você vai mudar a mentalidade dos meninos através do Ministério da Educação? Só um idiota pode pensar um treco desse. Quem vai mudar a mentalidade dos estudantes são estudantes. Estudantes e professores. A briga é embaixo, não é em cima. Estão entendendo? Agora, eu provei que isso é possível fazer. Eu provei que é possível você mudar o curso da história do país com o quê? Com livros. Foi assim que eu mudei, meu Deus do céu. Antes do imbecil coletivo não tinha espaço para uma ideia que não fosse comunista. Quer dizer, era o bloqueio total. Eu abri um rombo no muro da hegemonia. Abri com o quê? Com livros. Era livro só de polêmica? Não. Em primeiro lugar, tem a qualidade literária anormalmente alta. Os maiores escritores brasileiros reconheciam isso. O pessoal que veio depois manteve o padrão? Não manteve, meu filho. Quer escrever um livro contra o comunismo aqui. Fica quieto, porra. Vai aprender a escrever primeiro. Vire um intelectual de alto nível. Depois você fala, porra. Mas daí não dá tempo. A gente precisa fazer alguma coisa rápida. Meu filho, coisa rápida que dá para você fazer, eu te digo o que é. A coisa mais rápida, dar o cu. É muito rápido. Se é isso que você quer, você vai conseguir. Tá bom? Então, por hoje é só. Hoje eu não vou responder perguntas, estou com preguiça. Semana que vem nós continuamos. Obrigadão.